Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Mais uma vez aqui, agradecidos a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade de estarmos hoje reunidos em nome de Jesus para falarmos da mensagem de renovação, de fé, de esperança que temos aprendido com os nossos estudos, trazidos aí por tantos espíritos, através de tantos médiuns. E nesta noite vamos refletir sobre o tema Não se turbe o vosso coração. Uma análise da influência dos problemas do mundo sobre a nossa confiança na vida. Nós vivemos em épocas que são classificadas como difíceis. Em cada época que a humanidade passou, o homem fez essa análise de que estava vivendo num tempo difícil. E hoje, se a gente for fazer um inventário, um levantamento de tudo que acontece no mundo, muitos vão chegar à conclusão: nós estamos vivendo na pior época que o mundo já viveu. Isso é uma questão discutível, porque se nós formos estudar a história da presença do homem aqui nesse planeta, e mesmo antes do homem surgir, sempre existiram ameaças, sempre existiram situações que tornavam a vida muito difícil nesse planeta. Seria interessante até se pudéssemos fazer um estudo desse, analisar as 5 grandes ondas de extinção que a vida esteve submetida aqui no planeta desde a sua origem, por volta aí de uns 3 bilhões de anos atrás. Mas a vida tem algo impressionante. Ela tem um poder de regeneração, de transformação, de adaptação. E a vida humana, por ser vida, também tem essa característica. O homem, quando ele surge aqui nos horizontes terrestres, como um ser material, lutando pela sua existência, parece que é uma espécie muito frágil. Parece que é uma espécie que estava destinada a virar alimento das feras e ficar bem ali, acuada no ambiente. Mas essa espécie, ela viria a transformar o mundo. Naturalmente que ela trouxe muitos desequilíbrios, mas o homem vem aprendendo com os seus desequilíbrios e vem mudando gradativamente essa situação. Então nós temos que considerar que a vida humana, ela tem algo como da própria vida destinado a dar certo. Muitos analistas, materialistas vão dizer que não. Vão dizer que, na verdade, a espécie humana parece que ela é um problema no planeta. Mas com o conhecimento espiritual nós vemos que, na verdade, nós somos seres que fomos criados para triunfar, para superar as dificuldades, para superar os problemas. Mas, na maioria das vezes, nós não acreditamos nesse potencial divino que nós trazemos de um dia nos tornarmos melhores, de um dia sermos pessoas diferentes do que nós temos sido. Nós não acreditamos muito nisso e permitimos que o medo detém a nossa evolução. Permitimos que a nossa tendência pessimista de analisar a vida impeça a gente de perceber os progressos que a vida vem realizando nesse planeta, que a humanidade vem realizando. Apesar de quaisquer dificuldades que possamos levantar nesta noite a respeito da humanidade, dos seus problemas, das suas dificuldades, nós nunca vivemos época tão promissora quanto o presente. Não houve época na história da humanidade que o homem teve tantas possibilidades de progredir e evoluir. E nós, certamente, venceremos esses momentos que nós vivemos hoje de dificuldades. E nós afirmamos isso com tranquilidade, com fé, com confiança, sabendo que os nossos destinos são muito bem regidos, conduzidos pela sabedoria divina. De cada erro, de cada dificuldade que a humanidade criou, ela aprendeu lições e superou e chegou até o que nós somos hoje. E nós podemos dizer que hoje é a melhor época da história da humanidade porque é o presente. O passado está todo definido, foi, já aconteceu. O presente é o momento que nós estamos para decidir o nosso futuro, para transformar a nossa realidade. Só que nós só conseguiremos transformar essa realidade se aproveitarmos bem o tempo presente. Se nós realmente entendermos que essa é uma época de grande esforço, de grande empenho da nossa parte. E o mais importante é não perdermos a fé, não perdermos a confiança, não perdermos a nossa determinação em vencermos. Nós todos estamos hoje numa experiência de grande significado para a nossa evolução espiritual. Todos nós estamos em condições de aproveitar, de obter o melhor da nossa experiência. Então, como eu dizia, nós estamos numa época promissora da nossa existência terrestre. Mas temos que nos cuidar, temos que nos precaver com a questão do medo. Numa certa ocasião, Jesus, ele estava alertando os discípulos, ele que já pressentia a sua ida ao mundo espiritual, ele que já estava sabendo que a sua vida terrena terminaria, ele então começa a alertar, a trazer várias instruções para os discípulos. E uma dessas instruções foi dizer que os discípulos não deveriam se sentir temerosos. Eles não deveriam permitir que o seu coração se conturbasse. Porque Jesus sabia que se os discípulos se sentissem com medo, eles teriam ali a sua possibilidade de ação, de propagação da sua mensagem neutralizada. Eles não conseguiriam levar adiante aquela mensagem do Evangelho. Num primeiro momento, eles realmente estiveram com medo, sentiram muito medo, e é natural sentir medo. Jamais podemos nos censurar porque temos medo. O que não podemos permitir é que o medo se torne uma força paralisadora da nossa evolução espiritual. E era isso que Jesus queria alertar então os discípulos. Que se eles tivessem o seu coração temerosos, eles não conseguiriam vencer ali as suas tarefas, cumprir as suas tarefas. Foi então quando ele deu aquela recomendação: não se vos turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. E ele completou ainda dizendo que na casa do Pai havia muitas moradas. Dizendo que ele iria para uma dessas estações, uma dessas moradas da casa do Pai. E que voltaria no tempo propício para levar os discípulos para lá. Na doutrina espírita, nós interpretamos que as muitas moradas são os vários mundos que existem, tanto no sistema solar, quanto na galáxia e no universo como um todo. Mas podemos conceber que também as moradas são diferentes estágios em que o espírito vai habitar no mundo espiritual. Podemos conceber também as dimensões do mundo espiritual como essas moradas. Então Jesus advertia que eles não se temessem, que eles não se perturbassem. Porque Jesus sabia que o medo paralisaria eles. E o medo tem sido um dos grandes obstáculos da evolução do homem, da evolução da humanidade e da nossa evolução individualmente. Cada um de nós já tivemos o medo em muitas épocas e continuamos tendo medo, porque o mundo parece ser muito ameaçador. Porque o mundo parece ser cheio de desafios e dificuldades. Mas o medo, na atualidade, parece que ele se tornou algo assim maior, mais intenso. E nós recebemos tantas notícias, tantas informações sobre tantos eventos, tantos episódios, e nós começamos a paralisar a nossa evolução. Nós temos notícias sobre a violência urbana, não precisamos trazer nenhum exemplo aqui, porque todos nós já sabemos o que é isso. Temos o problema das guerras em vários pontos do mundo, de conflitos armados, e a humanidade ela sempre tem essa preocupação de que possamos entrar numa nova grande guerra. Há 70 anos o homem se libertou da última grande guerra, mas essa ameaça parece que ela é sempre presente na nossa história. Temos também o medo hoje causado pelo terrorismo. Temos também a questão das calamidades naturais, que sempre foram fatores de medo. Temos os desastres. Quantas notícias nós recebemos de desastres que nos chocam. Temos a questão das epidemias, que sempre são ressurgentes. Temos ainda os conflitos sociais. Se fôssemos pensar apenas nessas situações, nós chegaríamos à conclusão que não é bom viver. Não é bom estar aqui neste planeta, porque são tantas as ameaças, são tantos os fatores perturbadores que nós temos. Mas, na verdade, ninguém quer deixar esse mundo. Pelo menos a maioria das pessoas. Algumas pessoas que até pensam em abandonar a vida, ainda assim pensam em deixar a vida porque não se sentem suficientemente felizes aqui. Porque se se sentissem, não gostariam de deixar a vida. Então, ainda assim, é da natureza humana querer estar nesse mundo. Porque, de uma certa forma, nós temos uma intuição, uma ideia de que aqui é o nosso lugar. Aqui é o lugar para estarmos, porque aqui nós temos grandes oportunidades de progresso. Como espírito, nós sabemos que aqui é o lugar melhor que no universo existe hoje para a nossa realidade. Por isso que temos que sempre abençoar esse mundo, sempre abençoar a nossa vida, porque aqui é o melhor lugar para estarmos atualmente em nossa evolução. Não existe outro mundo no universo melhor do que esse. Porque aqui estão todas as condições que nós temos que viver. Aqui tem todas as situações que nós temos que passar por elas para aprender valiosas lições que nos habilitarão a viver no futuro em mundos melhores. Seja este que terá se transformado ou em mundos já renovados, que já se modificaram e que poderemos habitá-los. Então a Terra é o lugar ideal para a nossa evolução, mesmo com todas essas dificuldades, com todos esses problemas. Nós não podemos permitir que o medo nos abale, primeiro porque Jesus já nos recomendou: não perturbem o seu coração, creiam em Deus, creiam também nele. Mas nós temos mais notícias sobre a importância que o medo tem na evolução do homem e o quanto ele pode ser paralisante. Será que aqueles que já partiram para outra vida e que constataram a realidade de que não existe morte para o homem, apenas uma continuidade, será que eles já abandonaram, perderam o seu medo? Não. Mesmo depois que nós passamos para outra vida, nós continuamos tendo medo. A maioria dos espíritos que desencarnam continuam tendo medo. Porque essa é uma dificuldade que nós temos que vencer ainda. Mesmo quando nós tivermos certeza que não existe morte, existe morte do corpo, mas não morte do indivíduo, do ser que Deus criou, mesmo ali nós continuamos tendo medo. E temos essa notícia trazida pelo espírito André Luiz no seu livro Nosso Lar. Lá, numa certa ocasião, os espíritos ficaram preocupados com a grande maioria de espíritos habitantes de Nosso Lar, com as ondas de medo que poderiam comprometer todo aquele trabalho que se passava naquela colônia espiritual. Era naquela época em que iria iniciar a Segunda Grande Guerra Mundial. Lá, as autoridades que dirigiam Nosso Lar, espíritos sábios, espíritos conhecedores das leis divinas profundamente, eles perceberam que as notícias que chegassem até Nosso Lar poderia perturbar aqueles espíritos que estavam lá. Parece algo estranho isso, né? Que espírito possa ter medo de destruição, de morte, mas é algo real. Eles tinham medo, na verdade, não é se alguém iria morrer ou não, porque eles já estavam desencarnados, eles tinham medo do sofrimento. E esse é um dos grandes problemas que nós temos. Nós temos tanto medo de sofrer que nós acabamos atraindo o sofrimento para a nossa vida. Porque nessa busca desesperada de evitarmos o sofrimento, nós agimos de forma muitas vezes precipitada, de forma muitas vezes tumultuada, e acabamos gerando mais dor e sofrimento. É algo que parece que quanto mais nós resistimos contra a dor, mais ela se aproxima da nossa vida. Já há milhares de anos o homem chegou a essa conclusão, e que ficou sintetizada no pensamento budista. Que nós temos essa preocupação tão grande em evitar a dor e o sofrimento, e nós acabamos gerando mais dor e sofrimento. Então, qual que seria a saída? Nos entregar ao sofrimento sem lutar? Isso parece um contrassenso, porque contraria as nossas predisposições. Nós trazemos uma natureza que é para não nos entregarmos ao sofrimento, que é para não permitir que o sofrimento tome conta da nossa vida. Então, o ponto de equilíbrio que existiria não seria tanto se entregar ao sofrimento ou lutar insistentemente contra ele, mas descobrir a forma exata, a forma adequada de evitarmos que o sofrimento nos traga a infelicidade. É de descobrirmos realmente a forma mais sábia de passarmos pelo sofrimento. E muitas vezes, quando nos entregamos ao medo desesperado, nós acentuamos, então, as situações de dor. Mas como eu falava anteriormente, em nosso lar essa preocupação com o sofrimento, ou melhor dizendo, com o medo que poderia tomar conta daquela coletividade espiritual, levou as autoridades de nosso lar a alertar os habitantes ali de que eles se precavessem contra situações que se passariam aqui na crosta. Muitos receberiam notícias de várias áreas do mundo que estariam sendo ali bombardeadas, de familiares que desencarnariam, de amigos que passariam por momentos dolorosos. E quem conhece um pouco a história dessa guerra sabe que as pessoas que viveram aqueles momentos sofreram bastante, sentiram muitas dores e muitas situações afligentes. Mas a repercussão que essas situações poderia ter em nosso lar poderia gerar uma instabilidade entre toda aquela coletividade. É quando então o André Luiz, reproduzindo as informações que um benfeitor diz a ele, vai trazer no seu livro a seguinte informação: elevada porcentagem de existências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Então aqui, André Luiz, ele nos traz essa informação que era de conhecimento dos dirigentes de nosso lar, de que o medo poderia ser uma força paralisante e poderia se propagar a ponto de ser um desequilíbrio generalizado entre eles. Hoje o que nós estamos vivendo no mundo é uma tentativa de levar as pessoas a se deixarem contagiar pelo medo. Por isso que existem muitos grupos organizados no sentido de estender o medo, o terror, a vida de outras pessoas, para que através do medo atinjam outras pessoas e assim possam alcançar os seus objetivos. Então aqui já fica para nós uma primeira indicação de que todas essas notícias que nós recebemos, elas têm o poder de se tornar como uma epidemia, modificar o nosso comportamento, alterar a nossa forma de ver e agir perante a vida. É aí que vem então o cuidado que temos que ter, a atenção que temos que ter naquela recomendação de Jesus, de não permitir que o nosso coração se perturbe, não permitir que essas notícias tirem de nós a força de viver, a coragem de vencer os impedimentos da vida. E André Luiz ainda prossegue nos informando que classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Pelo medo, o homem passa a reagir muitas vezes com a violência. E hoje, esse clamor que existe na nossa sociedade, pedindo uma justiça severa, uma justiça punitiva, uma justiça que faça aquele que é a causa de distúrbio sofrer, é o reflexo do medo que nós temos. E coletivamente, quando nós apoiamos de forma intencional, bem pensada, essas ações para apenas punir, apenas castigar quem erra, nós estamos nos deixando levar pelo medo que nós temos pela nossa segurança, pela segurança das pessoas que nós amamos. E nós podemos passar a ser responsáveis quando nós apoiamos as pessoas que promovem mudanças nas leis para torná-las mais agressivas, para torná-las mais punitivas. A função da lei na nossa sociedade deveria ser sempre a de educar o indivíduo. Isso não quer dizer que nós vamos apoiar as pessoas que causam distúrbio, que trazem dor e sofrimento. Não quer dizer que nós vamos isentá-los de responsabilidade. Mas o importante é saber, as penas que nós queremos, as penas que nós exigimos, é com o objetivo de transformar o indivíduo para ele se renovar ou apenas acentuar a violência que já existe nele? Porque muitas das pessoas que hoje agem violentamente também o fazem pelo medo que elas trazem dentro delas, pelo medo do sofrimento, o mesmo que nós temos. Então, até que ponto hoje nós não estamos sendo conduzidos por tantas notícias a apoiarem ações que serão ainda mais agravantes desses quadros de dor e sofrimento? Então, nós não podemos tomar hoje nenhuma atitude precipitada. Nós vemos como as pessoas se tornam apaixonadas por esse tema e o discutem de forma assim fervorosa, desejando e acreditando que penas mais severas, penas mais dolorosas, farão as pessoas se modificarem. Se for sofrer simplesmente por sofrer, muitos já deveriam ter se transformado. Nós mesmos já poderíamos nos ter transformado, porque já sofremos muito, porque já experimentamos muitas dores e muitas lutas, e nem por isso nós nos transformamos tanto assim. Então, punir por punir nem sempre será a saída, nem sempre será a solução para os problemas. Essa é uma das consequências, então, do medo em nós, é agirmos com violência. Mas o medo, ele tem uma outra forma de ação, que é a da paralisação. É nos fazendo fechar-se, é nos fazendo isolar no nosso mundo, é evitar as pessoas. Quantas pessoas poderiam estar hoje saindo à noite para realizar inúmeras tarefas, inúmeras situações produtivas, de aprendizado, mas muitas vezes por medo preferem se fechar dentro dos seus lares? Quantos irmãos nós vemos no caminho e desviamos do seu caminho porque acreditamos que ele é um agressor? Também pelo medo nós bloqueamos a possibilidade de muitas realizações. Pelo medo nós nos protegemos tanto que nós criamos uma barreira entre nós e o próximo. Não é só o medo da violência, mas é o medo do desapontamento que alguém pode causar em nossas vidas. E por isso nós nos fechamos. Então é nesse sentido que o medo, ele é uma força que ataca as nossas forças profundas da alma. Ele impede a nossa realização. Ele impede o nosso progresso espiritual. Então essas advertências de André Luiz se somam a essas recomendações que nós vamos ouvir agora do Espírito Joana de Ângeles. Essa sábia mentora, ela também nos diz sobre o medo assim: conforme a expansão das ideias, vincula-se a outras mentes e atua na própria organização fisiológica em que se apoia, produzindo manifestações equivalentes à onda emitida. Isso significa que toda vez que nós alimentamos e mantemos o medo em nós, nós estamos mentalmente ligados a outros que também sentem medo. Estamos hoje compactuando numa onda que envolve todo mundo de medo, de terror, de preocupação, de incerteza com o futuro. E nós somos estimulados por esses pensamentos. E muitos têm o reflexo dessas ondas de medo, de terror, criando impactos no seu próprio organismo. Enfermidades surgem por estados emocionais que nós cultivamos prolongadamente. Às vezes a ira, às vezes a raiva excessiva, que é uma forma de contra-atacarmos, de revidarmos esse medo que o mundo nos causa. Às vezes é aquela paralisação, aquela falta de energia, aquela falta de ação perante a vida, a falta de iniciativa. E isso tudo vai produzindo, a partir do nosso pensamento, vai produzindo reflexos no nosso corpo. E nós vamos adoecendo, vamos perdendo reação perante a vida, vamos perdendo atividade, porque vamos nos fechando. A nossa natureza é para ser expansiva, é para ser ativa, é para ser realizadora, transformadora, em movimento. Por isso que quando nós paralisamos, vem a doença, vem a enfermidade, vem a deficiência, por isso que os músculos atrofiam. Porque a nossa natureza é para o movimento, é para a ação. E quando então nos fechamos em nosso próprio mundo pelo medo, essas ondas mentais vão provocar alterações na nossa própria organização física, no nosso corpo físico. E isso vai representar inúmeras enfermidades que ninguém sabe exatamente de onde nascem. É essa tensão, é esse medo, é essa preocupação permanente que vai alterando a nossa bioquímica do sistema nervoso, que vai alterando a bioquímica do nosso sistema de defesa do organismo e vai nos predispondo à enfermidade e à morte precoce do nosso corpo físico. Então temos que ter a cautela em relação ao medo, também para mantermos o nosso corpo saudável. E o Espírito Hamed também nos alerta sobre o medo. Ele fala assim: quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Quantos de nós por absorvermos continuamente informações sobre um mundo em desequilíbrio, um mundo em harmonia, não vamos aceitando essa ideia e vamos interpretando o mundo sempre como esse ambiente hostil, sempre como um ambiente ameaçador, sempre como um ambiente que não tem possibilidades. Então nós temos também que nos precaver, porque nós podemos hoje estar sendo contaminados por essa visão pessimista da vida. E podemos estar levando outras pessoas também a serem assim, pelos nossos comentários repetidos, reproduzindo constantemente catástrofes, desastres, problemas, dificuldades, nós levamos as pessoas também a pensarem dessa forma. Vivemos num circuito, numa troca de ideias, de pensamentos e de palavras que impactam profundamente na vida das pessoas. E quantas crianças e quantos jovens hoje não têm muita perspectiva, estão desalentados, sem esperança, porque ouvem em casa os seus pais dizendo: está tudo muito difícil. Porque ouvem nas escolas professores dizendo: está tudo muito difícil. Porque ouvem nas ruas as pessoas dizendo: está tudo muito difícil. Porque ouvem nos telejornais, nas novelas, dizendo que está tudo muito difícil. Nós não vamos negar a realidade a ninguém, mas não vamos afirmar que está sempre tudo difícil. Porque realmente tem problemas, mas qual a época da história da humanidade não houve problema? Quando, em que período do extraordinário da experiência humana, o homem não teve problemas nesse mundo? Sempre teve. Nós já tivemos o terror no mundo nas épocas medievais, quando povos bárbaros invadiam os vilarejos e matavam todo mundo. As pessoas viviam com medo, viviam sob terror nessa época. Quando não houve medo de doenças que causam epidemias? Houve épocas em que populações inteiras eram dizimadas por epidemias. Quando o homem não teve medo de guerras? Sempre. Então hoje as coisas não estão tão piores. Hoje nós vivemos um quadro diferente, ele é maior, ele é mais abrangente, mas a mesma força que garantiu a nossa sobrevivência no passado está hoje mantendo a vida na Terra. O mesmo poder que conduziu a humanidade para ela sair daquelas situações mais difíceis, mais primitivas e chegasse à civilização, é a que vem conduzindo essa civilização até os dias de hoje. A mesma força que fez o homem surgir é que o mantém até hoje. Então nós temos desafios, nós temos lutas, nós temos problemas, mas nós não temos situações tão agravantes assim. Nossa permanência no mundo não está ameaçada. Pelo contrário, ela continua garantida. Ela continua aqui para ser triunfante. E ele ainda nos diz, Hamed, põe a mão para mim, por favor. Ele ainda nos diz o seguinte: o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. E muitas pessoas hoje estão somente sendo conduzidas pelo medo. Vejamos um exemplo na atividade profissional. Todos sabem que há uma grande... Todos sabem que hoje há uma grande pressão para que todo mundo produza mais, para que todo mundo dê mais resultados e venda mais, e produza mais, e realize mais. E essa pressão contínua é para extrair o máximo realmente das nossas realizações. Porque o mundo é muito competitivo. Mas por quê? São milhares de pessoas que se deixam levar por esse modelo. Um, porque tem medo de perder o muito que ele já conquistou. O outro, porque tem medo de perder o pouco que ele tem, que é a sua remuneração, o seu salário. É justa essa preocupação? Também a tenho. Mas nós não podemos permitir que esse medo nos faça agir, por exemplo, sem ética, sem respeito ao direito dos outros. E hoje o que muitos, pelo medo, estão fazendo é isso. Por medo de perder a sua remuneração, o seu cargo, o seu emprego, os seus lucros, nós estamos muitas vezes perdendo a nossa humanidade, o respeito que nós temos que ter uns pelos outros. Nós muitas vezes somos duros, somos insensíveis, somos até mal educados no trato, no convívio com as pessoas, porque estamos sobre essa atmosfera do medo. É isso que ele nos diz, então. que o medo tira a nossa espontaneidade. Tira de nós a nossa naturalidade. Porque é natural nosso, é próprio do espírito em evolução, aperfeiçoar-se, tornar-se melhor. E pelo medo nós estamos, na verdade, o quê? Paralisados na nossa evolução. Estamos conservando apenas os nossos instintos de sobrevivência, de autodefesa, para nos mantermos numa segurança que, se formos pensar bem mesmo, ela não existe para ninguém. Nenhum ser está realmente seguro na posição em que ele se encontra. Porque hoje nós podemos ter a riqueza, ela pode se esvair, amanhã já não a teremos mais. Hoje nós temos um bom emprego, amanhã nós já não o teremos mais. E o que adiantou tanto medo, tanta preocupação, tanta tensão e tanta desumanização na convivência com as pessoas para mantermos essas posições? Não valeu nada. Porque o que garante realmente a nossa permanência em qualquer situação é a necessidade de aprendizado que nós temos com aquela situação. Por isso que mais fé, mais confiança no destino, naquilo que Deus nos conduz a cada momento, é a melhor forma de nós vivermos a cada dia. É a melhor forma de não nos desumanizarmos, de não nos tornarmos criaturas que estão sempre agredindo para se preservar e proteger. Então nós temos que levar isso em conta para não perdermos então a nossa espontaneidade perante a vida, a nossa forma natural de viver e de aproveitar as experiências e de progredir uns com os outros. E por que que nós temos hoje essa tendência de achar que o mundo é tão complicado, tão difícil? Porque hoje a forma da comunicação do homem é muito diferente do que foi em épocas passadas. Hoje nós assistimos, depois do jantar, uma guerra sendo travada em qualquer parte do mundo. Quando houve bombardeios numa determinada região do planeta, nós podíamos assistir os bombardeios simultaneamente pela TV. E essas notícias são trazidas com uma frequência, com uma facilidade tão grande. E se não tomarmos cuidado, nós podemos até ver as cenas de crimes, ainda com o corpo da pessoa ali envolvido. E isso tudo vem trazendo, então, essa atmosfera de medo. O que mudou nos nossos dias não foi que o sofrimento da humanidade aumentou, mas que se tornou muito mais eficiente a forma de trazer essa informação. E é aí que vem o grande cuidado que nós temos que ter, porque as notícias ruins, elas podem nos induzir ao medo e à perda na confiança da vida, gerando desestímulo que nos consome a disposição perante a vida na Terra. Nós podemos nos enfraquecer ao absorver tantas notícias ruins, ao observar ou ouvir aqueles comentários repetidos daquele comentarista, daquele jornalista, daquele noticiário insistente nos problemas que nós vivemos. E a forma como eles nos trazem também nos induz, muitas vezes, a tomar determinadas atitudes, a achar que realmente a solução de certos problemas seria melhor, então, uma ação violenta, uma ação realmente que fosse correspondente àquela intensidade de violência que é praticada. E nós somos levados a acreditar que essa é a melhor saída. Porque há pessoas que manipulam esses meios de comunicação. Há pessoas que têm interesses em trazer as notícias de forma diferente para nós. Então nós temos que filtrar, analisar, ponderar tudo o que nos é transmitido. Porque nós podemos estar sendo manipulados por pessoas que têm grande interesse em manipular essas situações que nós vivemos hoje. Têm grande interesse em nos mantermos presos a esse medo todo. Porque aquele que conhece a realidade, ele pode muitas vezes controlar aquele que a desconhece através da informação. Através de uma informação repetidas vezes noticiada, repetidas vezes trazida, até que nós compramos aquela ideia realmente. Porque nós trabalhamos muito com repetição para assimilar ideias. De tanto que se fala sobre algo, nós acabamos nos acostumando com aquilo e vamos assimilando aquela ideia. E ela vai se parecendo natural para nós. E aí nós vamos assimilando aquilo que vem sendo trazido junto com aquela informação. Então nós temos que ter uma cautela muito grande, um cuidado extremo ao analisar todas as notícias que nos são passadas. E veja como é o exemplo paralisante do medo da vida de alguém. É um fato que aconteceu há pouco tempo, há uns 2, 3 anos aqui em São Paulo. Foi uma família que se isolou do mundo por 2 anos por medo de morrer. Aqui é uma foto que mostra uma parte da casa da família. Ali o que, que aconteceu, né? O filho mais novo, ele se mudou, né? Tudo começou com o filho mais novo, se mudou para a casa dos pais alegando perseguição. Em pouco tempo, a família contaminou toda a família, que desenvolveu uma rotina para sobreviver sem precisar sair de casa. Como o pai já era aposentado, ele passou a receber então a sua aposentadoria, ele contratou uma pessoa que ia ao mercado, comprava ali as despesas do mês, pagava as contas, já sacava o dinheiro, fazia tudo para ele e trazia tudo ali. E a família viveu ali por 2 anos, reclusa dentro de casa. Isso porque eles se permitiram contagiar pelo medo. Alguém poderia falar assim, ah, mas eram pessoas perturbadas, doentes mentais que não correspondiam. Quando eles foram resgatados, foi feito o seguinte relato sobre eles. Nenhum deles estava descabelado ou gritando. Eram pessoas comuns, mas com medo de tudo, de todos, de serem descobertos em fim do mundo. Foi a senhora Maria Helena, que era diretora do Departamento de Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Presidente Prudente. Não eram pessoas com problemas psiquiátricos graves, não. Foram uma família que se deixou levar pela onda do medo. Naturalmente, que um quadro como esse, como espíritas, nós temos que considerar que possa haver um processo obsessivo aí. Ação de um espírito inferior tentando neutralizar a evolução dessa família, fazendo-se fechar ali. Isso nós temos que considerar porque o medo é uma das formas com que os espíritos que desejam se vingar de nós pelos erros que cometemos contra eles no passado, eles tentam nos dominar. Eles tentam, através do medo, nos manipular, fazer com que percamos o tempo na nossa existência. Então, toda vez que o medo se torna algo muito frequente em nossa vida, nós temos que procurar auxílio. Auxílio de psicoterapia, auxílio na casa espírita. Nós, adultos, não podemos ter medo de nada. Temos que ter confiança na vida. Naturalmente, que aquele medo, que é o receio de andar numa rua escura, esse é autopreservação, esse é necessário. Mas termos medo, por exemplo, de irmos dormir e ficar imaginando que vão invadir a nossa casa, e isso se torna algo recorrente, insistente na nossa mente, isso pode ser uma indução de um espírito obsessor desejando perturbar a nossa vida. A não ser que tenhamos razões realmente para temer fatos concretos, reais, nós não podemos nos entregar ao medo. Ou ficar imaginando que nós seremos demitidos, ficarmos perdendo noite de sono porque estamos com medo de perder o nosso emprego. Ou ficarmos com medo que não vamos ter aquela situação necessária para atendermos necessidades dos nossos familiares. Ou que o nosso filho vai fazer isso ou aquilo. Quando esse medo se torna insistente em nossa mente, é sintoma de que nós podemos estar sendo dominados por esse medo. E pode ser o sintoma também de uma ação espiritual obsessiva sobre a nossa vida. Então não aceitemos essa situação. Não nos acomodemos achando que é normal vivermos sem segurança e sem paz. Busquemos o auxílio, tanto da psicoterapia quanto na casa espírita, para vencermos esse medo paralisante. E observarmos se as crianças e os jovens estão nessa condição também. Porque muitos não têm nem mesmo coragem de relatar os seus medos aos seus familiares. Por isso que é importante conversar com as crianças, com os adolescentes e perguntar: você está com medo de alguma coisa? O que, que te aflige? Porque às vezes os filhos ouvem demais os pais falando dos problemas e eles não têm a maturidade para filtrar essas informações, às vezes, de situações complicadas que a família está vivendo. E eles vão acumulando aquilo na sua imaginação, no seu mundo emocional, e isso muitas vezes é o que vai levá-los a procurar situações que lhes dê segurança. Como, por exemplo, a fuga através do consumo de uma droga. Então, a insegurança pode também propiciar isso na vida de um jovem. Então, tomarmos cuidado com o que nós estamos falando na presença das crianças, daquilo que nós estamos falando na presença dos jovens, porque nós podemos tirar deles a força para viver. Podemos tirar deles o estímulo. pais que muitas vezes lamentam que não estão tendo oportunidades profissionais, que não adiantou ele estudar, e muitas vezes isso é a mensagem que o filho absorve e o desestimula a continuar estudando hoje. Muitos reforçam até de que o comportamento desonesto é o que traz mais vantagens para o indivíduo, dizendo que fulano não estudou, não se esforçou e hoje está bem, enquanto que aquele que trabalhou, estudou, se capacitou, se tornou alguém que está em situação de prejuízo. Isso que nós vamos falando e vamos comunicando é uma mensagem poderosa na imaginação dos nossos filhos, das crianças que nós estamos educando, daqueles que compartilham conosco a experiência agora. Então temos que ter cuidado com isso também. E um outro exemplo que nós temos do problema do medo é que ele fomenta o chamado discurso do ódio, que nós já falamos agora quando estávamos falando dessa tendência que nós temos de achar que temos que aplicar penas severas, penas que façam aqueles que causam distúrbios sofrer. O discurso do ódio é isso. É o medo disseminado proporciona o surgimento do discurso do ódio, cuja intenção é a promoção do ódio contra os indivíduos que são vistos como inimigos. Nós temos que ter um cuidado muito grande com isso, porque muitas vezes nós passamos até odiar determinado grupo político. Porque de tanto que se fala dos problemas que eles criaram, nós passamos a nutrir em nós uma raiva, um ressentimento contra essas pessoas, de esquerda, de direita, de qualquer legenda partidária. Nós não podemos permitir que isso se instale em nós. Não podemos permitir a classificação de pessoas, que tal grupo é nocivo e eles são sempre problemáticos e perigosos. Existe uma tendência hoje também de querer implantar dentro da nossa sociedade uma ideia de conflito, muitas vezes, entre ideologias religiosas, entre religiões. E há pessoas até que classificam que determinados membros de uma religião são fanáticos e perigosos. E essas ideias, se a gente não tomar cuidado, elas vão sendo disseminadas e vão sendo implantadas. Quando nós nos percebemos, nós estamos tendo raiva das pessoas porque elas se definem como tais. Porque achamos que elas são ameaças contra nós. É isso que explica, por exemplo, a homofobia. É isso que explica o racismo. É isso que explica tudo que parte das pessoas serem contrárias àquele que é diferente. É sempre nascido do medo. Alguém que, tendo medo de alguma situação, começa a insistir que aquele que é daquele grupo é o responsável por tal situação. Ele é diferente, ele é a causa disso e daquilo. E nós vamos assimilando essas ideias. E quando nós percebemos, nós estamos sendo manipulados por essas pessoas também. Uma forma prática de a gente ver a extensão desse discurso do ódio é quando as pessoas são levadas a praticar a justiça pelas próprias mãos, naquelas situações em que há a punição e a morte da pessoa de forma ali violenta, quando ocorrem os linchamentos. E um caso lamentável que aconteceu há poucos anos atrás, foi de uma senhora que foi identificada, uma mulher jovem, ainda uma jovem senhora, foi identificada como sendo praticante de bruxaria. E ela, então, foi acusada, e as pessoas, descontroladas pelo seu medo, levaram essa pessoa à morte. Então imagine o quanto essas pessoas já alimentaram de ideias nocivas, de ideias preconceituosas, de ideias de praticar a justiça pelas próprias mãos, nascidos pelo medo, pela insegurança, a ponto de assassinarem uma pessoa que nesta vida era inocente. Então isso tudo é nascido desse discurso do ódio que vai sendo disseminado em nossas vidas por tanta informação que vai surgindo e que vamos acolhendo por causa do medo. E aí vem a pergunta então. Então, será que diante de tantas dificuldades do mundo, de tantos problemas, será que é melhor a gente ficar alienado, ficar indiferente e nem tomar conhecimento dos problemas? Será que nós temos que nos isolar do mundo e criar um mundo particular, sem problemas, sem dificuldades? Não. A parábola do samaritano, ela é extraordinária, como todas as palavras de Jesus, porque ela nos permite muitas possibilidades de reflexão. E ela também nos mostra como nos conduzir hoje nesse mundo aparentemente caótico que nós vivemos. Como reagir diante de tantos quadros de dor, de sofrimento, de dificuldades, de problemas no mundo. Na parábola, nós temos a informação que o samaritano, caminhando, ele viu o homem ferido ali, que tinha sido atacado pelos malfeitores, e parou para auxiliá-lo. Prestou os primeiros socorros e o conduziu até uma hospedaria para que ele lá pudesse se restabelecer. E o que, que o samaritano fez depois de ter socorrido o homem caído, o homem abatido? Ele continuou a jornada dele. Ele poderia ter voltado atrás, já que aquela estrada tinha saqueadores, assaltantes, era melhor não prosseguir a viagem. Já que aquele homem estava ferido, era melhor não se envolver com a situação, porque poderia despertar a ira de alguém. Não. Ele é o exemplo daquele que não se deixou dominar pelo medo. Ele fez o que devia, socorreu o que estava caído e ferido. E ele não parou a sua viagem, ele continuou a sua jornada. Então, essa é uma indicação para nós também, para vencermos hoje essas notícias difíceis, ameaçadoras que nós temos no mundo. Nós vamos dar atenção a elas até o ponto que nós podemos fazer alguma coisa para auxiliar. Até o ponto que nós podemos ajudar aqueles que estão envolvidos. Mas se já não podemos fazer mais nada, nós vamos prosseguir a nossa jornada. O que significa prosseguir a nossa vida? Nós identificamos problemas no mundo? Podemos ajudar de alguma forma? Se pudermos, que façamos isso. E prossigamos a nossa vida. Continuemos para o nosso destino. A parábola também nos sugere isso. Então, a medida certa que nós devemos ter, ou a medida certa para nos apropriarmos de informações sobre a dor dos outros, é até o ponto em que nos solidarizamos, nos compadecemos e nos movemos para auxiliá-los. A partir dali, já não nos interessa saber mais dos problemas. Buscar detalhes, esmiuçar a história daqueles envolvidos em situações difíceis, não acrescenta muito à nossa experiência. Ficar buscando detalhes sobre como alguém passou por uma situação de dor, isso não modifica a nossa realidade. A não ser que seja com uma finalidade de aprendizado, de conhecimento, porque a história nos sensibilize. Mas ficar buscando por curiosidade saber desses problemas não é algo positivo para nós. E temos que prosseguir então a nossa jornada. Então, como que a gente vai lidar com essas informações negativas, essa influência tão perniciosa que hoje nos chega? A primeira recomendação nós já demos agora. É auxiliarmos, fazermos algo que esteja ao nosso alcance. Ouvimos falar de uma notícia difícil, de alguém que passou por uma grande dor, do sofrimento em alguma parte da população humana. Se não pudermos ajudar de alguma forma, que façamos a prece. Que oremos por aquelas pessoas, mas uma vez feita a nossa prece, prossigamos a nossa jornada. Não fiquemos relembrando, não fiquemos memorizando, não fiquemos esmiuçando essas situações. Continuemos a nossa vida. Então vejamos quais são essas indicações, então. Primeira coisa é nunca usar essas informações difíceis que ocorrem hoje no mundo todo para reforçar as nossas concepções pessimistas sobre o mundo ou sobre nós mesmos. Tem pessoas que quando começam a ouvir todos esses relatos de tantos problemas, tantas lutas, elas reforçam o seu pessimismo, a sua descrença na vida. Quando nós percebemos que estamos nesse mecanismo, temos que buscar os exemplos positivos, sintonizar com aquilo que existe de bom no mundo e acreditem, existem inúmeras pessoas do bem. Todos nós aqui somos pessoas do bem que estamos buscando o bem. Olha quantas pessoas do bem existem. Quantas pessoas estão hoje engajadas em causas, em realizações para o bem. Pessoas que socorrem animais, pessoas que defendem a natureza, pessoas que estão preocupadas com os moradores de rua, pessoas que estão trabalhando pelos jovens envolvidos com drogas, pessoas que estão cumprindo fielmente os seus deveres. O bem, ele é muito maior no mundo hoje. O número de pessoas voltadas ao bem é muito maior. Então nós temos que focar nestes exemplos e não naquilo que existe de negativo no mundo. Outra recomendação também é selecionar os meios que nos trazem notícias. abolir, boicotar realmente esses meios de comunicação que nos aterrorizam, que tiram de nós essa confiança na vida, que só insistem em notícias, em informações apenas de problemas, apenas de dificuldades. Verificar se realmente aquele comentarista, ele tem qualidades intelectuais, culturais, se ele tem formação realmente para tratar dos assuntos de qualquer natureza, de economia, de política, de segurança, se realmente ele fala como alguém que é sensacionalista ou alguém que realmente analisa o problema com maturidade, com sabedoria. Temos que também ter a cada momento a reafirmação da nossa fé, da nossa confiança na vida. E isso é tão importante que Jesus, em vários momentos com os discípulos, ele demonstrou o quanto era importante a confiança e a fé. Acredito que todos conhecem esse episódio da vida de Pedro, quando ele se viu ali sendo tragado pelas águas. Nós vamos ver, recordar essa passagem através desse pequeno vídeo. Vocês me conhecem. Mestre. Oh, mestre, se é o senhor, ordene-lhe que vá ao seu encontro. Venha. Fazer as obras que me viram realizar. Hoje nós não vamos analisar a explicação que nós temos na doutrina espírita, como é possível que dois homens permaneçam apoiados sobre a água. Mas há essa explicação. Nessa situação em especial, o que nós devemos prestar bem atenção foi o que aconteceu com Pedro. Num primeiro momento, ele tem toda a confiança ao perceber que é Jesus que está ali caminhando sobre as águas. E no seu ímpeto, o que ele fala? Mestre, posso ir até você? Me ordene que eu vá até aí. Ele está revestido de confiança. Nessa animação, eles não contam, mas o Evangelho de Mateus cita essa situação, que Pedro ele percebeu que o mar em volta estava muito revolto, estava ventando, e ele então se deixou levar pelo medo. É a hora que ele perdeu a confiança em Jesus. É a hora que perde aquela sustentação fluídica e ele começa a afundar na água. É por isso que Jesus pergunta então para ele, por que você temeu? Por que você perdeu sua fé? Então aqui é o grande segredo para nós hoje aproveitarmos essa oportunidade da vida. Para a gente evitar que o medo tome conta da nossa existência e nos faça afundar no mar de dificuldades que a vida possa apresentar. É não perdermos a fé. É não duvidarmos que nós estamos sendo bem amparados e bem protegidos. É não nos entregarmos achando que as coisas vão ser contrárias a nós. Será da fé que nós teremos a força para superar as dificuldades. E na doutrina espírita, a fé é algo fundamental, que ela tem que estar alicerçada no nosso conhecimento espiritual. A nossa fé é racional. Por isso que nós temos que estudar, nós temos que conhecer profundamente a doutrina espírita. Porque é ela que vai nos dar uma fé inabalável. Uma fé que não permitirá esmorecermos em nenhum momento da nossa trajetória. Essa é a nossa mensagem dessa noite. Que não permitamos que o medo nos vença, que reforcemos a fé, que tenhamos confiança. A mão que sustenta a humanidade terrena é a mão de Jesus. É a mão de um ser sábio, conhecedor profundo das leis divinas, profundamente amoroso e que nos conduz há muitos milhares de anos. E que nenhum dos trâmites, nenhuma das situações difíceis permitiu que a humanidade se perdesse. E ela não se perderá. Que Jesus abençoe a todos, os ilumine, traga fé, esperança e confiança sempre. Muito obrigado.